3, 2, 6, chama o centro agora na frequência 1251, alterna 3325, 3251. Recife 251, alterna 3325, bom dia, alterna 3265. Salvador, bom dia, Bona 27 Jornal. Pronto, Costa, para a equipe. Informação essa. Bom dia, Bono 271, informação eco correta. O nível 390 tem aprovado para Recife, para o senhor via para o Whisky 58. Decolagem da pista 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle Salvador em 119.8, transponder 5431 no Bono 271. O 1271 autorizado para Recife 390 pela Upper Whisky 58, decolada 10 com curva esquerda para Puca Caju. 198 controle 5431, gol 1271. 5431, protegimento correto, gol 1271. Portão 03, chão e pronto para o pushback acionamento. Passará pushback acionamento, gol 1271. controladora. Bom dia. Voo 1155 para o Galeão 380. Bom dia, 1155, informação em curso eco, tenho 360, autorizado, copia? Copia, prossiga. Voo 1155, autorizado para o Galeão, níveis de voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto posição Bidev, onde intercepta Upper November 857 até Seguro, após Upper Zulu 16, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Controle Salvador opera em 1.9.8, transponder 5433, gol no 155. Autorizado Galeão, 360, decola da pista 10, curva direita, da El Lida Bidev. Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16 e após dia. 19.8 é o controle e 54.33 é o transponder. Voo 1155 na ponte 11, chama para pronto. 5433, protegimento correto, número 55, de acordo com o ATIS vigente, essa frequência agora do solo encontra-se disponível, então no portão 11, para puxo e acionamento, chame torre 1895, já. 1895, bom dia. Agora eu vou 1271, tá no 03, puxa bem que eu tô na mãe. 1271, portão 3, livre, puxa o treinamento, senhor, chame táxi. Passar a táxi do 1271.